Tá bom, vamos ouvir sobre o wheezing. O wheezing. Quando dois tipos de gases venenosos são reunidos, o coughing se torna o wheezing. O wheezing é muito mais pesado e sólido que um coughing, porque é feito de líquidos tóxicos ao invés de gases.